somente os que desceram a sepultura não se deparam com as lutas sobreviventes. Mesmo com a amargura, nossa postura, vamos manter absoluta fé como armadura, pra fortalecer e recrutar o que está nas alturas. Loucura pros imbecis, é meu ponto de vista. Na rua empino o nariz, orgulho em demasia, mente vazia, babando o ovo dos playboyzinhos e fantasia. Suburbano, espírito de Zé Povinho, no caminho da mentira, com as suas concubinas, trai os filhos e a família com putas. Ó que vida fácil sem disciplina, é ou não é, fulano? É o que liga, vou viver de fé, ficar vegetando. Vejo vários manos na caminhada pelo certo, adeus buscando, sendo motivo de piada pros perversos. Não deixo quieto, vou desagradar muitos no verso. O fim está perto, não se abala, periférico. O seu ego é a forma de pensar, não agrada o sistema. Esses pregos um dia irão ajoelhar, quebrar as pernas. Quem pensa usa a mente, não comete tais coisas. Sem consciência, demente que se converte a Sodoma e Gomorra. A sua boca é o centro da sua bunda, safado, trouxa nojento que só desfruta do errado. Humilha os fracos e oprimidos, não usa de misericórdia. Pisa, faz descaso e ao maligno se prosta. O bosta ainda diz: é Deus no céu e eu na terra. Adora perde bispo, mais um réu atrás da cela. Vacilão, comete a sua hora, ainda vai chegar. Convicção periférica toda na rima pra incomodar. Pro justo que tem a visão, não convém. No mundo moderno, o discurso é a missão. Veja bem, periférico, não seja cego. Nem tudo é normal, tem a visão de águia, não de pardal. Pro justo que tem a visão, não convém. No mundo moderno, o discurso é a missão. Veja bem, periférico, não seja cego. Nem tudo é normal, tem a visão de águia, não de pardal. Quem tem olho enxerga, se finge de cego, não me convém as regras do mundo moderno. Acorda periférico, que não é feito pra você. Quer ver você esperto com dinheiro, prazer, satisfazer sua carne é missão do inimigo. Pra render pros bailes sem um som de espírito. O que é ilícito se contamina essa lata, que é o domínio na periferia. Não vejo graça a cada dia que passa. Muitas drogas inventadas, rapaziada embala, pique plebozada. Nas antigas, na quebrada, baseado consumo. Hoje a química é a praga do submundo, gerou os furtos. A erva, o começo de tudo, dinheiro sujo, vagabundo e vagabundo. Diz que dá lucro, a ilusão que persiste. Cadê o futuro da prostituição e do crime? Não tem mais drink, a carne mastigada. Nem os abutres vai comer o osso e a rapa e o rei da cocada. Deixou ficar preto, no xadrez do nariz empinado, soberbo. Sonha com direito do advogado, a soltura. Cadê o dinheiro socado no rabo das vagabundas? Como boca, divertimento, ilusão. Puta música sem sentimento, coração tá na bunda. Cadê a cultura? A nossa origem periférica. O som que vem da rua não perde tempo com novela. CPI alerta na missão, o discurso. O justo não agrada o mundo não agrada o justo. Pro justo que tem a visão, não convém. No mundo moderno, o discurso é a missão. Veja bem, bem.